Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes aqui de começar a aula, eu queria lembrar vocês, ou avisar aqueles que não sabem, que de 17 a 22 de setembro, de outubro, perdão, eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso Raízes da Modernidade, onde eu vou juntar várias conclusões de investigações que eu estou fazendo há muito tempo, sobre algumas constantes que aparecem na origem do que se chama modernidade e que determinam alguns traços que estão presentes na cultura do Ocidente até hoje e onde se encontram algumas causas, por assim dizer, de fragilidade dessa cultura na sua resistência contra os antagonismos. Eu não coloquei ainda no website o programa do curso, mas devo colocar esta semana. Então, na aula de hoje eu vou continuar com o assunto Descartes, porque é o assunto que eu estive estudando durante a semana, e é realmente difícil você estar pesquisando uma coisa e dar aula sobre outra, se bem que eu fiz isso durante anos, mas cheguei à conclusão que se eu continuasse fazendo eu ia ficar louco. Então, é melhor juntar as coisas. O que eu gostaria hoje seria de fornecer alguns subsídios para reforçar o que eu disse na aula passada, baseando-me no fenômeno dos famosos três sonhos que Descartes teve quando estava na Alemanha, no dia 10 de novembro de 1619. Os estudiosos do cartesianismo, aqueles que são grandes admiradores de Descartes, como Charles Adam, que fez a grande edição da obra de Descartes, ou Henri Guyer, ou Gustave Coyne, eles tendem a passar muito rapidamente por cima deste fato dos sonhos, porque parece que é um fato que não confere muito bem com a imagem de Descartes como um pensador inteiramente voltado para a razão e a razão, a lógica, e também marcado por uma hostilidade a tudo quanto é ocultismo, misticismo, etc., etc. Mas o próprio Descartes afirma que estes sonhos foram decisivos não só para a carreira dele, mas para a formação de todo o pensamento filosófico dele. Então nós não temos o direito de ignorar um depoimento tão importante. Descartes deixou uma narrativa de próprio punho desses sonhos num caderninho que ele chamou de Olímpica. Esse caderno foi perdido, mas existem duas transcrições. Uma feita por Adrien Bayet, que foi o primeiro grande biógrafo de René Descartes, e uma segunda feita por Leibniz, que encontrou esse caderno, né? Foi numa visita que ele fez a um lugar onde Descartes havia morado, ele encontrou esse caderno e fez uma transcrição. Então nós temos duas fontes e elas mais ou menos conferem. A narrativa que dá o Bayet é bastante detalhada e permite que nós possamos ir um pouco além da interpretação que o próprio Descartes deu, porque Descartes narra os sonhos e, em seguida, expõe o entendimento que ele teve desses sonhos. Já no século XX, o Maxime Leroy, autor do livro Descartes, Le Philosophe Masque, teve uma ideia absolutamente genial, que foi enviar uma transcrição dos sonhos para o Dr. Freud e pedir uma interpretação. E Freud disse que Freud, naquela altura, já estava muito velho, muito doente, já praticamente não estava trabalhando mais, mas ele prestou muita atenção nessas cartas e escreveu até duas respostas, muito, muito gentis, muito atenciosas, no qual ele dizia que havia uma grande dificuldade para ele fazer uma interpretação desses sonhos, porque ele não tinha a presença do paciente. E ele precisaria de outros dados que somente o paciente vivo poderia dar para ele. Quer dizer, a técnica dele tinha sido toda desenvolvida para ser aplicada, vamos dizer, numa situação clínica, com o paciente vivo, e não para interpretar documentos históricos. Mas ele fez ali três observações muito importantes a respeito dos sonhos. A primeira delas é que existem alguns sonhos, diz ele, que ele chama sonhos que vêm do alto. Do alto não quer dizer que é uma revelação divina, quer dizer apenas que vem dos andares superiores da inteligência e que são sonhos transparentes, quer dizer, já trazem imediatamente o seu significado. E segundo, ele fez duas observações sobre possíveis significados de elementos que aparecem no sonho, aos quais nós vamos voltar daqui a pouco. De qualquer modo, ele não forneceu uma interpretação completa dos sonhos, mas o Maxime Leroy registra esse episódio no seu livro. Muito mais recentemente, apareceu este livro, The Olympian Dreams, by John R. Cole, que tenta novamente reconstrói, vamos dizer, toda a documentação com muito cuidado, né, muito meticulosa, e oferece uma interpretação psicanalítica a qual nós voltaremos também daqui a pouco. Então, primeiro deixa eu contar para vocês como é que foram estes sonhos, né? Os três sonhos foram acontecendo na mesma noite. Foi um sono interrompido, ele adormecia, aparecia um sonho, acordava, ou voltava a dormir, aparecia outro sonho que se referia ao primeiro. E assim aconteceu três vezes. No primeiro sonho, Descartes vê que ele está caminhando por uma rua, mas há uma tempestade, uma ventania, né, muito forte, que o deixa muito atemorizado, ele está com medo daquilo. E ele vê que o vento é tão forte que ele não consegue andar reto, ele anda assim meio curvado e se apoiando sempre no pé esquerdo, porque ele sente uma fraqueza, né? Ele sente que o vento está enfraquecendo de algum modo e ele sente uma fraqueza do lado direito, então tem que se apoiar no pé esquerdo. E de repente ele vê uma escola que ele identifica como sendo o Colégio La Flèche, onde ele havia estudado com os jesuítas, e lá dentro tem uma capela, uma igreja, e ele então quer buscar abrigo na igreja, e diz, eu vou entrar na igreja e vou rezar, né, para que Deus me proteja desses perigos. Mas na hora que ele está caminhando pela igreja, ele vê que ele passou por uma pessoa, talvez um conhecido, e que ele esqueceu de cumprimentar a pessoa, e ele então volta para pedir desculpa por não ter cumprimentado. Na hora que ele está voltando, o vento fica mais forte ainda, e agora o vento está empurrando na direção da igreja. E, nesse instante, passa uma outra pessoa, um outro transeunte, que agora chama o Descartes pelo nome, e diz, olha, eu trouxe um presente para você, do seu fulano de tal, uma pessoa que morava em uma outra cidade. Ele mandou entregar um melão para você. E aí termina o sonho. Né? Daí Descartes acorda, ele está um pouco assustado com aquilo e ele sente que o sonho tem alguma referência aos pecados que ele cometeu durante a vida, então ele começa a rezar para que Deus o perdoe dos seus pecados. Mas ele não diz que pecados são esses, tá certo? O Bayet comenta que, aparentemente, Descartes não tinha tantos pecados assim, tinha levado até uma vida bastante decente, até devota. Então, Descartes adormece de novo e tem um segundo sonho, que o Cole diz que não foi propriamente um sonho, foi um fenômeno neurológico. Descartes houve uma explosão e ele vê que essa explosão vem da mesma ventania, mesma tempestade do sonho anterior, só que agora ele está dentro do quarto e ele sente que a tempestade não pode atingi-lo, não pode lhe fazer mal algum. E no instante em que ele percebe isso, o quarto se ilumina, aparecem várias luzinhas, né, que iluminam o quarto inteiro. Esse foi o segundo sonho. No terceiro sonho, Descartes está no mesmo quarto e ele vê em cima da mesa uma enciclopédia. E na hora que ele vai tocar a enciclopédia já não é mais enciclopédia, mas é uma antologia de poesias latinas, o Corpus Poetarum, onde ele descobre ali um verso do poeta romano Ausonius, que diz: Quod vitae sectabor iter? Que caminho de vida eu devo seguir? Né? E mais adiante ele vê uma outra poesia, o título de uma outra poesia, Sic et non, quer dizer sim e não, é do mesmo poeta, que ele entende imediatamente como uma referência, vamos dizer, ao sim e não dos pitagóricos, as oposições pitagóricas, entre a posição entre a verdade e o erro. E em seguida ele volta a olhar a enciclopédia, quer dizer, o Corpus Poetarum se transforma novamente na enciclopédia, mas a enciclopédia já não estava tão completa quanto antes. E aí ele acorda. E ele, meditando sobre o significado desses sonhos, ele entende o vento como um espírito maligno que o estava perseguindo. Entende a oferta do melão, ele diz: o melão para ele representava a solidão meditativa na qual ele gostaria de viver. Descartes era um camarada que gostava sempre de viver. Embora ele tivesse todo um lado sociável também, chegando a ser um, como é que se diz, um homem do mundo, né? Conhecia muita gente, recebia amigos, etc. Ele também gostava muito da solidão e gostava de manter um low profile, né? Que ninguém soubesse o que ele estava fazendo. Ele até tinha dois lemas, um deles seria é o caminho mascarado, né? E o outro é aquele quem bem se escondeu, bem viveu. Né? Existe uma biografia de Descartes por um autor chamado Grayling, A.R. Grayling, é uma biografia recente, onde ele busca sondar as causas desse comportamento estranho, misterioso de Descartes, chega à conclusão de que Descartes deveria ser um espião da ordem jesuíta. Aqui, então, em colaboração com os reis da Espanha, estava tentando recatolicizar a Europa, mas que ao mesmo tempo tinha um conflito com o rei da França. Então, ele, como agente dos jesuítas e, portanto, da família Habsburgo, que governava a Espanha, ele tinha razões para ser mal visto na França e, portanto, para se afastar da França. Né? E ele passou grande parte da sua vida na Holanda. Na Holanda era protestante. E não só conviveu com protestantes, muito amigos entre os protestantes, mas quando teve uma filha, ele batizou a filha na igreja protestante e parece que ele... Isso não, essa informação é certa, existe o registro do batismo, mas parece que ele também se casou com a mãe da menina na igreja protestante. Né? Isso tudo então faria parte, vamos dizer, da sua atividade de espião, quer dizer, infiltrar-se e amoldar-se ao meio protestante para passar informações a ordem jesuíta. Eu não sei se essa teoria é verdadeira, tá certo? E mesmo que ela seja, ela não pode influir na interpretação dos sonhos que foram anteriores, vamos dizer, à época em que Descartes teria arrumado esse emprego. De qualquer modo, a teoria da espionagem responde a uma pergunta decisiva, que é do que Descartes viveu. Porque não consta que ele tenha trabalhado e ele também, os bens de família que ele vendeu eram bastante modestos e ele não pode ter vivido a vida inteira com aquilo. Então, No entanto, sempre levou um padrão de vida muito alto, viajando daqui para lá. E com exceção de algum tempo em que ele esteve ligado ao exército, não como combatente, mas como observador, não consta que ele tenha feito nenhum outro trabalho. Então, qualquer que seja o caso, isso aí não vai afetar o nosso entendimento dos sonhos. Né? Existem muitos livros sobre isso hoje. Né? Os intérpretes, os primeiros intérpretes de Descartes, que eram todos apologistas do cartesianismo, não sabiam exatamente o que fazer com esses sonhos, principalmente porque Descartes interpretava os sonhos como mensagens divinas. E isso aí é um pouco estranho, porque em outras épocas da vida ele manifestou extrema hostilidade para com toda a atividade mística, esotérica, etc. Então, eles, não sabendo o que fazer com aquilo, passavam rapidamente por cima deste assunto e seguiam em frente. A biografia de Descartes, tal como reconstituída pelo Maxime Leroy, ela é cheia de mistérios e de ambiguidades. Né? Ao ponto que, vamos dizer, a fé católica de Descartes, que é afirmada resolutamente por todos os seus biógrafos e admiradores, depois do Maxime Leroy já não se pode afirmar com tanta certeza, porque há tantos elementos, tantos elementos heterodoxos ali dentro, e, sobretudo, existe a marca de um indiferentismo religioso temível, né? Um deles, que é incrível como ninguém antes do Leroy tenha percebido isso, é a famosa moral provisória, onde ele diz que enquanto ele está colocando tudo em dúvida e procedendo à busca da verdade, ele vai agir como se tais ou quais regras vigentes na sua sociedade fossem certas, ainda quando elas não fossem certas. Então, isso significa que, é curioso, a leitura é feita pelo Leroy, mas ninguém tinha feito antes dele. Ele diz: isso quer dizer que Descartes acha que para uma boa conduta na vida não é necessária a verdade. Uma boa conduta pode ser inteiramente baseada num fingimento ou numa crença hipotética. Então, isso é uma coisa que este próprio método ele já fere de tal modo toda a moral religiosa existente, que ele fala em favor, vamos dizer, do indiferentismo religioso de Descartes. Né? Mas, voltando aos sonhos, Descartes os interpreta como mensagens divinas que estavam mostrando a ele o caminho a seguir. O que ele deveria fazer da sua vida. Baseado em uma teoria, em teorias psicanalíticas, esse autor, John Cole, diz que o sonho revela a ruptura de Descartes com o seu pai, porque o pai era um juiz de direito e queria muito que Descartes seguisse esta mesma carreira. Então, o sonho marcaria onde a declaração de independência de Descartes em relação ao pai e, ao mesmo tempo, em relação a toda a autoridade existente. Para fazer esta interpretação, ele se baseia, entre outros indícios, no fato de que no sonho o Descartes sente a fragilidade do seu lado direito, le côté droit, né? Mas acontece que droit é o lado direito, mas também é o direito, a lei, não é isso? E, do mesmo modo, o próprio Dr. Freud, na resposta que ele deu ao Leroy, que este autor cita, ele diz que, universalmente, o lado esquerdo representa aquilo que é proibido, pecaminoso, errado, etc., etc. Então, Descartes, quando anda apoiando-se no pé esquerdo, ele rompeu não só com a profissão do direito, mas rompeu com a norma do direito de modo geral, tá certo? E tinha, portanto, a consciência de estar fazendo algo que, segundo essa norma, seria errado. Mas eu levei muito a sério aquela dica do Dr. Freud de que era o que ele chamava um sonho vindo do alto. Quer dizer, não precisamos aceitar a hipótese de que foi a revelação divina, eu tenho que afastar completamente, e vocês já verão porquê. Mas que foi um sonho do alto, quer dizer, um sonho que traz em si o seu próprio significado evidente, não necessitando de interpretação, mas apenas de uma descrição fenomenológica, tá certo? Para que o seu sentido se torne evidente. Eu levei muito a sério essa sugestão e comecei a examinar os sonhos por este lado e vi que, de fato, o sentido deles é auto-evidente. Tão logo você conecta os elementos do sonho uns com os outros, né? O John Cole é um autor materialista, moderno, cientificista, e ele, para ele só existem duas hipóteses do sonho, quer dizer, ou o sonho é uma revelação divina na qual ele acredita, ou o sonho é uma espécie de pensamento inconsciente, quer dizer, é uma forma de pensamento, né? Que vem numa linguagem mais ou menos cifrada, de acordo com todos aqueles processos de ocultação e de racionalização que o Dr. Freud, quando ele foi o primeiro a estudar com algum sucesso. Mas eu lembraria a vocês que, para aqueles que conhecem a doutrina cristã, o Espírito Santo é uma função permanente, que está permanente, vamos dizer, de Deus, que nem sempre vai nos trazer revelações, mas é a função que sustenta a nossa inteligência. Quer dizer, a inteligência humana, ela tem, vamos dizer, em si uma fonte divina permanente, e o seu mero funcionamento usual já pressupõe isto. Isso quer dizer, a inteligência humana não pode ser totalmente explicada apenas por meios naturais. Então, quer dizer, é normal que certas percepções, a percepção de certas realidades, certas verdades fundamentais, né, não seja inspirada pelo sonho, pelo Espírito Santo, sem a necessidade de uma revelação especial. Então, quer dizer, este sonho não é que ele veio de Deus, não é uma revelação divina, como diz Descartes, mas há algo nele, vamos dizer, de um fundamento divino, por assim dizer. Então, a primeira coisa que me pareceu duvidosa na interpretação que Descartes dá ao sonho é que o vento representasse necessariamente um espírito maligno. Porque, afinal de contas, se o vento, né, o atemoriza e esse temor o impele a ir à igreja, tá certo? Então, o vento pode ser apenas o temor que a alma tem dos seus próprios pecados, como depois o próprio Descartes confessará ao acordar, que o impele, então, a buscar a proteção divina. Ou seja, o vento não está fazendo nada de mal ao Descartes, está apenas sugerindo que ele vá à igreja. Note bem que o impulso de ir à igreja vem de dentro do próprio Descartes, mas é sugerido por algo que o atemoriza, tá certo? Então, é o caso de lembrar aquele famoso Timor Domini Principium Sapientia, o princípio da sabedoria, o temor a Deus. Ele aparece, o impulso de ir à igreja é sugerido por um temor a uma força superior que move os elementos da natureza, né, e atemoriza, então, o pobre Descartes. Ora, no instante em que ele está indo para a igreja, está quase entrando na igreja, ele se lembra que ele deixou de cumprimentar uma pessoa na rua e ele se volta para procurar esta pessoa. Então, você veja, o homem que está vamos dizer, oprimido, angustiado pelo senso dos seus próprios pecados, né? Que vem à sua mente graças ao temor que ele tem de um fenômeno natural, de repente ele esquece isso e ele atende a um outro chamado, que é um chamado de ordem puramente mundana, né, determinado pelo puro respeito humano. Quer dizer, deixei de cumprimentar a pessoa, falo, bom, isso aí não pode ser tão importante quanto eu, né, rezar para pedir perdão dos meus pecados e pedir a proteção de Deus. Então, isso quer dizer que o impulso interior do próprio Descartes é negado, é encoberto sob o apelo de um dever de polidez mundana. E, neste ponto, o que acontece? O vento, inicialmente, havia apenas sugerido que Descartes fosse à igreja. Agora o vento começa a empurrá-lo em direção à igreja, né? Então, é como se o desejo de ir à igreja rezar, que tinha aparecido de dentro do próprio Descartes, como uma tendência espontânea dele, apenas sugerido pelo vento, agora aparece sob a forma de um mandamento, de um comando da autoridade. Algo que impele, quer dizer, aquilo que vinha desde dentro, mas que ele se recusou a ouvir a voz de dentro, agora é forçado desde fora. Ou seja, se você não pôde ouvir, né, a voz interior que lhe sugeria ir para a igreja rezar, então agora você vai ser obrigado a ir rezar. Quer dizer, a coisa vai ser imposta agora como uma obrigação disciplinar. E pela segunda vez, o Descartes se distrai do comando recebido e tem a sua atenção atraída para uma outra pessoa que, veja, se o vento no começo era apenas sugeria que ele fizesse algo e agora passou a, vamos dizer, dar-lhe uma ordem, um comando taxativo, o fator de distração também se torna mais intenso. Ou seja, não é apenas uma pessoa que passou e que ele deixou de cumprimentar, mas é alguém que agora o chama pelo nome. É? Quer dizer, o chamamento divino se tornou mais forte. E, do mesmo modo, o fator de distração também se torna mais forte. E daí Descartes cede pela segunda vez e definitivamente. É? O Dr. Freud diz que o melão não poderia representar de maneira alguma a simples, vamos dizer, solidão. Descartes aspirava uma solidão para poder estudar, meditar, etc, etc. Mas que o melão representava decididamente algum objeto de desejo, com ou sem conotações sexuais, mas um objeto de desejo qualquer. Né? Então, alguma coisa que o atraiu. Tá certo? Então, nós vemos que na interpretação de Descartes ele inverte os fatores. E inverte de uma maneira inteiramente inverossímil. Porque o que poderia haver de maligno num vento que o impelia a fazer, vamos dizer, a praticar a ação mais inocente do mundo, que é rezar? Que primeiro sugeriu que ele fizesse isso e depois o empurrou para dentro da igreja. Né? Descartes achou que era um elemento maligno porque o estava forçando a fazer algo que, em primeiro lugar, ele queria fazer por conta própria. Mas ele não queria tanto, porque ele permitiu que uma distração exterior, né, o desviasse do caminho. Mas, para nós hoje em dia, é muito difícil entender o que um melão podia representar naquela altura. Tá certo? Mas, não por coincidência, Descartes era nascido numa região que produzia os melhores melões da França, certo? E inúmeros exemplos da época, né, aparece o melão como um símbolo de tudo quanto é mais delicioso na vida. E Bem, se Descartes achou que a coisa mais deliciosa na vida era ficar fechado num quarto, sem que ninguém o incomodasse e onde ele tivesse liberdade para dar curso aos seus próprios pensamentos, foi exatamente isso que aconteceu no segundo sonho, onde ele está fechado num quarto e onde o vento já não pode atingi-lo. E ele tem consciência de que esse vento é o mesmo vento do primeiro sonho. Então, dentro do quarto aparecem luzes, o quarto se ilumina. Ou seja, Descartes rompe com o chamamento do espírito e se fecha na sua própria mente. Para fazer isso, ele corta o canal com, vamos dizer, o coração entendido como sede da percepção intuitiva e imediata da verdade. Tá certo? Então, quando nós queremos que uma pessoa tome consciência da realidade da sua vida, você não diz para ela, ouça o seu próprio coração? Quer dizer, qual é a diferença entre a intelecção cardíaca, por assim dizer, e a intelecção cerebral? A intelecção cerebral é pensada, é criada, ela é montada pela sua própria inteligência, ao passo que a percepção cardíaca, ela é uma coisa inteiramente espontânea, tá certo? E que não vem nunca com, vamos dizer, com um impacto muito grande, né? Onde a percepção do coração é simplesmente o reconhecimento de coisas que você sempre soube, que sempre estiveram aí, né? Não deixa de ser interessante lembrar que nesta mesma semana que eu estava estudando isso, me chegou um DVD do Roy Masters. Roy Masters é um famoso hipnólogo, né? Alemão, que viveu aqui. Ele se chamava originalmente Reuven Obermeister, mas como era muito difícil, ele simplificou para Roy Masters, né? E neste DVD ele ensina uma técnica de meditação. A técnica consiste em você perceber, vamos dizer, a circulação do sangue na sua mão direita. E na hora que você percebe isso, o que acontece? Os seus pensamentos desaparecem, né? E você entra num estado de tranquilidade, onde você simplesmente sabe aquilo que você sabe. Ele diz, você faça isso um certo número de vezes e você vai ver que a solução de muitos problemas aparece sozinha, sem você pensar. Quer dizer, não existe aquele elemento de construção forçada que é típica do pensamento humano, né? Então, ao contrário, para você entrar nesse estado de, por assim dizer, de calma e de evidência, você precisa deter o impulso consequencialista do pensamento que vai construindo silogismos e formas e figuras, etc, etc. Ou seja, parar aquela conversa interior, né? Aquela dialética interior que, da qual pode nascer grandes ideias, é claro, mas que também pode nos levar ao desespero. Tá certo? Na hora que você para de pensar bobagem, tá certo? Então, você vê que você já sabe muita coisa. Não é isso? Então, você vira que a interpretação que Descartes dá ao vento, ela é tão invertida, ela é tão forçada, que ela denota o desejo de romper com esse conhecimento intuitivo, né, e se fechar dentro da mente construtiva, da mente pensante, do ego pensante. Tá certo? Então, para aqueles que assistiram o curso sobre a consciência de imortalidade, eu acho que toda a maioria aqui assistiu ou tem alguma notícia a respeito, vocês se lembram que eu dividi ali o eu humano em várias camadas. Né? Quer dizer, você tem, vamos dizer, um eu social. Você tem um eu biográfico, que é a sua história que você conta para você mesmo, e assim por diante, tem várias. E existe o eu substancial, quer dizer, aquilo que você verdadeiramente é. Isso que você verdadeiramente é não é acessível ao seu pensamento pelo simples fato de que o pensamento é momentâneo, o pensamento transcorre no tempo, ele supõe o tempo, e o eu substancial, ele é permanente, Tá certo? E, na verdade, é eterno, ele não acaba. Ele se tem, não é propriamente eterno, mas é imortal, porque ele tem um começo e não termina. Então, é claro que a mente humana, né, ou seja, o eu biográfico, o eu narrativo, não pode apreender, né, o eu substancial. Ele só pode calar-se e deixar que o eu substancial fale. Que é exatamente do que se trata no exercício do Roy Masters. Né? Então, se ao despertar do seu sonho, né, Descartes ficasse calminho e deixasse o sonho falar por si, o significado dele é evidente. Né? Você está se desviando do chamamento do espírito em função de meros mundanismos. Né? E esse é o seu pecado. Ora, Descartes começa a raciocinar sobre todos os pecados que ele cometeu ao longo da vida, mas ele não se lembra de ver o pecado que ele acaba de cometer e do qual ele acaba de ter sido avisado no sonho. Quer dizer, ninguém ali o estava acusando de outra coisa, mas apenas aquilo que ele acabava de fazer. Quer dizer, é uma espécie de traição ao espírito. Ele trai o espírito e ele opta pela mente, pelo eu pensante. E se fecha dentro do eu pensante, onde o vento, o espírito, já não pode mais alcançá-lo. Ele está defendido da inspiração do espírito. E agora ele está livre, né, e fechado e protegido dentro da sua própria mente. Você vê que Descartes sempre gostou de trabalhar num ambiente fechado e muito aquecido, né, que ele via como um símbolo da sua própria mente pensante. Né, e é dentro dessa mente pensante que aparecem, então, as luzes. E no terceiro sonho, né, então, ele entende a enciclopédia como o conjunto dos conhecimentos humanos, o sistema dos conhecimentos humanos. Né? Ou, vamos dizer, um sinal da ciência universal pela qual ele poderia alcançar, mediante o simples exercício da faculdade pensante, né, os princípios universais, as raízes, as causas fundamentais de todas as coisas e, portanto, os princípios de todas as ciências existentes. O projeto dele era nada menos que isso. E quando ele vê o corpus poetarum e enxerga ali aquele verso da Ausônios, né, é muito estranho que ele visse isso como uma insinuação do conhecimento universal e visse isso como uma mensagem divina, porque Ausônios é o poeta mais prosaico que existe na antiguidade. Ausônios só falava de coisas da vida cotidiana, da agricultura, das flores, etc, etc. Não tem nenhuma profundidade em Ausônios e, sobretudo, não tem nada de pitagórico. Dizem, mas Descartes, quando vê lá o título de uma poesia da Ausônios chamada Sic et Non, sim e não, ele entende isso como oposição pitagórica da verdade e do erro. Ou seja, toda essa interpretação me parece bastante forçada, e forçada precisamente pelo intuito do próprio Descartes de se fechar, vamos dizer, ao conhecimento profundo e intuitivo e construir tudo dentro da sua própria mente. E é nesse instante, então, que ele decide que ele tem que negar todo o conhecimento humano e tem que reconstruir tudo desde si mesmo. Ou seja, desde a sua própria mente. É. E veja que, por um lado, ele acreditava numa inspiração divina, mas, por outro lado, quando a inspiração divina aparece, ele a rejeita e escolhe outra coisa, acreditando que ela é a inspiração divina. Então, você aí já tem, vamos dizer, uma espécie de confusão demoníaca também, né? Não aquela confusão geral espetacular que aparece no Maquiavel, Tá certo? Mas, por assim dizer, é a confusão essencial, é a raiz de todas as confusões. Né? Então, o projeto cartesiano de derrubar todas as ciências e reconstruir tudo pelo simples poder do raciocínio, porque é disso que se trata, né? Quer dizer, não há nenhum, não é que ele vai reconstruir tudo porque ele obteve uma inspiração divina. Não, a inspiração divina, tal como ele entendeu, somente o coloca, quer dizer, no caminho que ele queria. E o caminho consiste em fechar-se na sua mente e reconstruir ali todo o conhecimento humano. A ambição de Descartes era, evidentemente, substituir-se a toda a tradição aristotélica escolástica. Então, você vê que Leibniz observou muito bem que Descartes tinha, vamos dizer, uma profunda vocação de chefe de escola, né, de líder de uma corrente de pensamento. E a ambição dele era, nada mais, nada menos, substituir toda a escolástica, todo o aristotelismo, né, e modificar, inclusive, o ensino religioso, como de fato veio a acontecer. Durante o século XVIII, praticamente todos os seminários da França adotaram Descartes como pilar dos seus ensinamentos em lugar da escolástica. Então, curiosamente, os estudos mais modernos mostram que Descartes devia muito mais à escolástica do que ele desejaria confessar. Quer dizer, ele aprendeu muito com os escolásticos e não colocou nada em dúvida, né? Simplesmente repassou adiante, dizendo que era dele. Também, uma coisa extraordinária é o fato de que o argumento fundamental das meditações metafísicas, como eu já mencionei na outra aula, foi inteiramente copiado de uma peça de Plauto, uma peça chamada O Anfitrião, onde é exatamente a mesma sequência da hipótese do gênio maligno. Quer dizer, o que é o gênio maligno? O gênio maligno é alguém que semeou perante a mente humana um conjunto de impressões falsas, ou seja, este mundo, de modo a induzir a mente em erro. E o personagem ali do anfitrião, ele escapa disso justamente pela descoberta da certeza do cogito ergo sum. O Garcia Hernandes, no livro Descartes e Plauto, ele mostra que o argumento é exatamente o mesmo e que essa comédia de Plauto estava entre os livros de cabeceira de Descartes, que a leu muitas vezes e que sabia aquilo de cor. E ele não diz que ele está copiando o argumento, ele coloca aquilo como se fosse a invenção de um novo método. Né? Ora, esta invenção do novo método, que é inteiramente baseada, vamos dizer, na independência do ego, quer dizer, o ego que coloca entre parênteses a tradição, né, o mundo e a própria inspiração divina, na qual, no entanto, ele se diz basear, é tido, vamos dizer, como o tiro inaugural da modernidade, né, onde essa descoberta do eu, teria sido, vamos dizer, o grande passo que inaugura toda a sequência de pensamento moderno, que vai então desde Descartes até Edmund Husserl, quer dizer, toda a tradição do idealismo subjetivo moderno. Mas como é que tudo isto, que era tão típico da modernidade, podia estar numa peça escrita 200 anos antes de Cristo? Aí, a hora que eu vi isso, eu falei, epa, então, toda a nossa visão da história, né, parece estar um pouco disforme, porque coloca a descoberta do eu como, vamos dizer, o passo fundamental que inaugura a modernidade, quando isso já estava dado em Plauto e depois estava dado já no século IV da Era Cristã, em Santo Agostinho. Ou seja, a modernidade não é tão moderna assim, né? Também me pareceu característico que o fator que eu mencionei na outra aula, é o Tratado do Mundo, onde Descartes vai, pela primeira vez, expor as suas concepções científicas. Claro que ele tinha feito muitos trabalhos científicos isolados. Especialmente, o mais notável, a fundação da geometria analítica. E nisso aí ele era realmente bom. Né? Mas, quando ele faz o Tratado do Mundo, ele não tenta explicar como o mundo foi criado e construído por Deus. Mas como Deus construiria agora um outro mundo se ele simplesmente encontrasse os materiais para fazer isso no cosmos. Então, o mundo inteiro descrito no Tratado do Mundo é um mundo artificial e hipotético, construído inteiramente na cabeça de Descartes. E o mundo é construído exatamente como uma máquina, onde tudo funciona, né, movido por impulsos mecânicos, e onde não existe lugar, por exemplo, para a alma, se não concebida como puro raciocínio. Há uma passagem que eu, sinceramente, eu não lembro de onde eu li, foi num livro do Alain, Émile Chartier. E eu não lembro também qual é a fonte que Alain se baseia para isso. Mas eu ainda vou achar. Eu não consegui achar porque as obras de Alain são 3 volumes de 1.200 páginas cada um. Procurei por aí e não achei ainda. Quem achar, por favor, me informe. Um diz que Descartes, assim, olhava pela janela e via as pessoas andando na rua e ele tinha a impressão de que eram bonecos mecânicos, de que não eram seres humanos dotados de uma alma, tá certo? Então, isso quer dizer que a concepção mecânica que ele cria do mundo é toda inventada na sua cabeça e ele não afirma que este é um mundo real. Nem afirma e nem nega. Ele diz, se Deus fosse fazer um mundo agora, faria assim, assim, assim, assim. Quer dizer, ele está oferecendo um projeto de universo para Deus. Né? Ou seja, ele está não apenas refazendo a filosofia, refazendo a teologia, refazendo todo o conhecimento, ele está refazendo o próprio mundo a partir da sua cabeça. Não é preciso dizer que toda esta concepção foi totalmente desmoralizada com o tempo. Não sobra absolutamente nada dela. Eu acho que não existe, vamos dizer, mais um único mecanicista no mundo. Sobretudo depois da física quântica, não tem como você ser mecanicista. Mas aquilo impressionou muito, fez um grande sucesso na época. E durante mais ou menos 2 séculos, pode dizer que o mecanicismo, reforçado, aliás, pela contribuição de Newton e Galileu, se torna a filosofia dominante no mundo. Então você vê, tem vários elementos realmente perturbadores aí. O primeiro, o passo inicial da modernidade foi copiado de um autor do século II a.C. Então, há um salto cronológico aí enorme. Então, restaria nós explicarmos o que esta descoberta do eu pode ter de propriamente moderno, se ela já estava dada aí. Mas ela estava dada. Num contexto em que esse eu não tinha essa imensa capacidade construtiva que Descartes lhe atribui. Porque o eu se torna, vamos dizer, a única fonte do conhecimento. Isso. Então, tudo que Descartes faz é sempre montado através de raciocínios. Um dos, ao mesmo tempo, discípulos e antagonistas de Descartes, que é Spinoza, chegará a negar totalmente a validade do conhecimento por experiência. Ele só interessa o conhecimento que é construído mentalmente. E ele dá o exemplo da geometria, onde o conhecimento das figuras consiste em você saber construí-las. Por exemplo, você pega um segmento de reta, marca um ponto qualquer, toma esse ponto como centro de um semicírculo, e daí você imagina o semicírculo girando, e daí você construiu o quê? Uma esfera. Então você entende o que é uma esfera porque você é capaz de construí-la mentalmente. Então, para Spinoza, somente esse tipo de conhecimento, que é a pura construção mental, tem validade. Descartes não chega a esse extremo de negar o conhecimento por experiência. Ao contrário, ele se dedica a muitas observações diretas da natureza, mas no fim das contas, o fator decisivo é a construção mental. E duas obras fundamentais, que são as Meditações de Filosofia Primeira e o Tratado do Mundo, então, nos aparece sob um aspecto, né, extremamente, como é que se diz, inquietante. O primeiro como um plágio, e um plágio extemporâneo, quer dizer, um plágio anacrônico, né, onde a descoberta da certeza do eu por si mesmo é deslocada do ano 200 a.C. para o século XVII e se torna, então, a grande novidade histórica que inaugura a humanidade, a modernidade. E o outro livro, que é onde a expressão da ciência cartesiana, não da filosofia cartesiana apenas, mas da filosofia científica cartesiana, a sua noção do mundo, é apresentada inteiramente como uma construção hipotética que não tem satisfações a prestar à realidade, mas que se fundamenta apenas na sua própria coerência interna de tipo mais ou menos maquinal. Assim descrito, o mundo cartesiano assume para nós, né, a figura de um delírio esquizofrênico, né? Um delírio esquizofrênico que, vamos dizer, é colado nos seus pedaços, que se mantém íntegro apenas pela força da coerência lógica. Mas existem muitos delírios esquizofrênicos que são inteiramente lógicos. Não é isso? E então, vamos dizer, a apologia, vamos dizer, da razão, do conhecimento sério, etc., começa a nos parecer um disfarce, uma camuflagem de uma coisa completamente diferente, tá certo? Que se parece mais com aquele mundo louco do Nicolau Maquiavel do que com qualquer outra coisa, porque Maquiavel também era um construtor de mundos. Maquiavel constrói a Terceira Roma, não é isso? A Terceira Roma, então, é um projeto de estado, projeto explícito de Estado mundial, tá certo? Onde, vamos dizer, o Estado terá o controle de tudo o que acontece, e nem mesmo os funcionários do próprio Estado terão alguma autonomia, porque há um sistema de fiscalização interna onde os funcionários estão sempre apavorados uns com os outros e com medo de perder o seu emprego. Então, onde, por assim dizer, a máquina do Estado predomina sobre qualquer poder pessoal, sobre qualquer poder humano. Mas há uma certa semelhança entre a Terceira Roma e o mundo, né, Aliás, o livro foi publicado como é conhecido como O Mundo do Senhor Descartes. Quer dizer, não é este mundo, é o mundo de Descartes, né? Quer dizer, é outro mundo. Então, vamos dizer, esses elementos aqui, eu creio que ajudam a reforçar aquela tese que eu expliquei no, na, na apostila Consciência e Estranhamento, na qual eu me pergunto, por que que o indivíduo desejaria colocar tudo em dúvida? Quando nós sabemos que, pela própria natureza das coisas, qualquer dúvida que você coloque se apoia em certezas. Se você não tem certeza nenhuma, você também não consegue ter dúvida. Você simplesmente fica paralisado. Quer dizer, a própria formulação da dúvida exige que você tome alguma coisa como certa, pelo no mínimo, no mínimo, a presença dos próprios elementos que compõem a dúvida, né? Ou seja, antes de você ter a certeza do ego, você precisa ter a certeza de que os elementos que compõem a sua dúvida existem. Porque senão ela não será uma dúvida de maneira alguma, será apenas uma pergunta idiota, né? E eu vejo ali que existe, vamos dizer, um mecanismo natural da dúvida, que é, vamos dizer, o de um espaço vazio a ser preenchido, mas que aparentemente pode ser preenchido com um sim e com um não. E você, portanto, não é capaz nem de se fixar no sim e nem no não. Também me parece estranho que o próprio Descartes, ao analisar o seu sonho e ao ler o título Sic et Non, não visse já ali imediatamente o sinal da dúvida. E ele viu simplesmente a verdade e o erro. Quando, na verdade, uma dúvida se compõe de um sim e de um não que são simultâneos, tá certo? E que não se anulam um ao outro. Então, onde ele viu o sinal do conhecimento universal, eu veria já a insinuação da dúvida universal. Tá certo? Porque o conhecimento universal não é constituído de sim e não, ele é constituído de sim. O não é exatamente o que está excluído. Já dizia Parmênides, o ser é e o não ser não é. Ou seja, não há um conhecimento do não ser. Né? E, vamos dizer, a dúvida aparece, então, no processo normal do conhecimento humano, como, vamos dizer, uma falha parcial a ser preenchida. É sempre assim. Não há, em parte alguma, o menor sinal de uma dúvida universal. Ou seja, primeiro eu demonstrei no livro, no estudo Descartes, a Psicologia da Dúvida, que a dúvida cartesiana é impossível. Ou seja, ela não pode ser praticada na realidade. Ela pode ser falada. Ou seja, há uma confusão ali entre gramática e lógica. Tem frases que você pode dizer, mas que não podem corresponder a nada. Ou seja, você pode enunciar certas coisas que você não pode fazer. Por exemplo, eu posso dizer, eu estou aqui, mas não estou aqui. Acabei de dizer isso. Mas eu posso dizer isso, mas não posso fazê-lo. Então é uma possibilidade que está dada na gramática. A gramática, como já dizia Dante, é apenas, vamos dizer, a forma material do pensamento. Ou seja, você pode dar uma forma ao material, mas ele não vai ter conteúdo algum. Tá certo? Então, eu me pergunto ali no Consciência e Estranhamento, por que alguém desejaria formular uma dúvida universal? Sabe, se é uma coisa impossível e totalmente desnecessária. A ideia da dúvida universal só pode ter surgido em função, vamos dizer, de um profundo estado de incerteza. E esse estado de incerteza surge exatamente no instante em que a mente se torna independente, vamos dizer, do conhecimento cardíaco, por assim dizer, que lhe dá a certeza imediata. Inclusive a própria certeza, mas é a própria certeza da existência do ego, tá certo? Eu digo, olha, você não, antes de você colocar a dúvida universal, você já não sabia que você existia? Como é que essa certeza da existência do ego pode aparecer como uma etapa de um longo raciocínio que você está fazendo, se ela já é o pressuposto de toda a investigação que você está fazendo? Quer dizer, se você não está seguro de que você existe, tá certo? Então, também, você não pode ter dúvida alguma. Ou seja, a sua existência é a condição para que você tenha a dúvida. Tá certo? Portanto, não é o penso logo existo. O penso logo existo é apenas refazer esse trajeto ao contrário. Mas, na verdade, você partiu da existência para o pensamento e não ao contrário. Não é isso? E eu vejo que esse estado de incerteza, que não é uma dúvida universal, ele é apenas uma incerteza muito grande, mas não universal. É precisamente o estado em que Descartes se encontra no começo do seu primeiro sonho. Ele está totalmente incerto e ele mal consegue andar. E ele tem que se apoiar no seu pé esquerdo, porque o pé direito está falhando. Ou seja, isso aqui é um símbolo mais evidente da insegurança, você não vai encontrar. Então, o indivíduo não está seguro do chão que está embaixo dos seus pés. Então, em resposta a esta incerteza, Descartes decide criar uma dúvida hiperbólica, ou seja, fazer uma espécie de tratamento homeopático da dúvida. Quer dizer, já que eu estou incerto, vamos ficar incerto. Vamos parar para pensar o que aconteceria se eu estivesse incerto sobre tudo. Mas isso é apenas uma hipótese. Ele não está incerto sobre tudo. Ele está incerto sobre aquela pergunta do Ausônios: que caminho de vida eu devo seguir? Ou seja, eu devo ir para a igreja ou devo voltar para pedir desculpas a esse cidadão que eu esqueci de cumprimentar? Eu devo ir, vamos dizer, atender ao chamamento do Espírito, tá certo? Ou eu devo cuidar de interesses outros que são exclusivamente meus e de ordem mundana? Tá certo? Então, esta é a verdadeira dúvida de Descartes. Se houve aí também o elemento, vamos dizer, da ruptura com o pai ou não, e do abandono da profissão de advogado, pode ser, se pode estar presente também, mas certamente não é o elemento decisivo. O elemento decisivo é de ordem moral. É uma dúvida de ordem moral. Tá certo? Ou seja, eu sigo a mensagem divina, o apelo divino, que me chega de duas fontes, me chega de dentro e de fora, me chega através do meu coração, que é o meu impulso de ir para a igreja rezar, e me chega através da disciplina, quer dizer, do comando da autoridade externa. Eu devo seguir isto ou devo seguir simplesmente o movimento da minha mente, a minha própria associação de ideias? Né? Porque o que, que ele faz quando ele, em vez de entrar na igreja, ele vai atrás da pessoa, né, que ele não cumprimentou? É apenas um pensamento que ele teve, foi ele que pensou isto. Né? Então, ele tem, por assim dizer, um conhecimento que lhe chega sem necessidade de pensamento, que lhe vem espontaneamente, desde dentro e desde fora, ao mesmo tempo. E ele tem um outro caminho, que é mental, que ele constrói como hipótese. Por que eu não cumprimentei aquele cara? Eu vou lá pedir desculpa para ele. É isso. E quando ele encontra a segunda pessoa, essa atração vinda de fora lhe promete um prêmio ao que ele gosta, que é o melão. Isso. Ali no Consciência e Estranhamento, eu mostrei que o verdadeiro problema que Descartes estava lidando era o problema do gênio mau. Ou seja, ele estava discutindo com o diabo. O diabo pode me enganar completamente o tempo todo, estou à mercê dele. Tá certo? Então, e ele decide enfrentar esse diabo não pelos meios tradicionais, que seria apegando-se à mensagem divina, tá certo? E pedindo a proteção de Deus. Mas ele decide enfrentar o diabo por meio do seu pensamento e criar um sistema universal que o defenda contra o erro, contra todos os erros possíveis, eternamente. É claro que isso é impossível, claro que isso é inviável, é claro que isso é apenas um sonho. Então você vê que o tempo todo, em René Descartes, você vê esta inversão, onde ele troca o diabo por Deus. É isso. E no instante mesmo em que ele segue a suprema tentação demoníaca, que é a tentação, vamos dizer, da soberba, de construir um mundo inteiro, tá certo? Que seja impenetrável ao erro, nesse mesmo instante ele acredita que ele está defendido e protegido contra o diabo, quando ele está defendido e protegido contra Deus. Então, esta análise dos sonhos reforça, então, esta interpretação que eu dei no Consciência e Treinamento. tá? Vamos fazer uma pausa. Então vamos lá. Bom, aqui tem algumas perguntas. Primeira pergunta do Eduardo Ribeiro. Nesta semana eu tive uma pequena e amigável sessão de boxe verbal via Facebook com Silvio Grimaldo, sobre a prudência ou não de ler teólogos modernos, dos quais destaco Jacques Maritain, Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar, Schillebeck, Congar, Varillon, Blondel e Karl Rahner. Muito bem, a verdade é que eu tenho medo de os ler e absorver alguma possível heterodoxia ou mesmo heresia doutrinal deles. No entanto, eu não tenho mesmo medo ao ler autores profanos visivelmente em dissonância comigo, tal como Marx, Lenin, Gramsci, ou mais antigos como Rousseau e Maquiavel. Minha pergunta é: qual é o método de abordagem de um autor sem medo, mas não imprudente, para se buscar a verdade? Ou o senhor teria algum conselho a me dar e a outros, como quem tem medo de abrir um livro para não perder a fé? Bom, em primeiro lugar, a seleção dos livros de acordo com a sua ortodoxia católica é um negócio que funcionava no tempo em que a igreja tinha hegemonia cultural. Hoje não funciona mais, absolutamente. Quer dizer, você já está exposto a todas as influências possíveis. Você, como dizer, quer sair na chuva para se molhar, nós já saímos na chuva, já estamos molhados. Então, essa precaução, esqueça. Isso não funciona. Não adianta você ter lá um Index Librorum Prohibitorum, que isso não vai te defender de coisíssima nenhuma. É isso. Mesmo em outras épocas, este recurso se mostrou impotente para deter a influência desses livros. E se todo mundo os está lendo e todo mundo já se contaminou e você não está sabendo o que eles estão dizendo, você se fechar para não ler esses livros é você, vamos dizer, usar a política do avestruz, né? Quer dizer, os seus inimigos estão falando mil e uma em volta e você não quer saber o que eles estão falando. Quer dizer, isso aí pode servir para proteger a alma de um garotinho de 12 anos, mas de uma pessoa adulta realmente não funciona mais. O que você tem que lembrar é o seguinte, que é de não se meter em briga de cachorro grande, não se meter em brigas que você não tem condição, vamos dizer, de sustentar. Porque se o método da exclusão dos livros não funciona, a ideia de que todo mundo pode ler e compreender qualquer coisa a qualquer momento é outra ideia completamente idiota. Não é isso? Enquanto você não conseguiu aprender, vamos dizer, a linha mestra do pensamento da humanidade, que é aquilo que os escolásticos diziam ser aquilo que todos sempre e em toda parte sempre acreditaram, então é melhor você se abster de livros que só criem problemas. Tá certo? Então, vamos dizer, um dos objetivos deste curso é levar as pessoas a descobrirem essa linha mestra. É certo? Quer dizer, aquilo que é simplesmente, vamos dizer, o pensamento normal humano através dos séculos, aquilo que ninguém jamais, no fundo, ninguém jamais contestou, como por exemplo vocês devem lembrar aquela apostila O Problema da Verdade é a Verdade do Problema, né? Onde eu digo que um questionamento radical da verdade jamais foi feito. Jamais foi feito e jamais será feito. Não só, não há só uma contradição lógica, mas há uma contradição ontológica. Não é isso? Então, é algo que você ali certas contestações da verdade ou da possibilidade de conhecê-la são coisas que você pode fazer gramaticalmente, exatamente como nós estávamos mencionando na primeira parte. São frases que você pode montar, tá certo? Mas você não pode pensar no sentido de enxergar por trás delas, vamos dizer, as coisas das quais você está falando. Então, são coisas visíveis, mas não são pensáveis e muito menos acreditáveis. Então, se você quer se ocupar apenas de construir frases, muito bem, faça isso, mas não é o melhor emprego de tempo que você pode achar, né? Então, outra coisa, na lista que você dá aqui, esses camaradas não estão colocados, vamos dizer, no mesmo nível, né? Então, claro, você encontra elementos heréticos ali no Henri de Lubac, mas ao mesmo tempo você encontra diagnósticos de história intelectual absolutamente fantásticos, como no livro Crise do Humanismo Ateu. Quer dizer, eu não vou rejeitar uma verdade que o sujeito disse aqui só porque ele disse, cometeu um erro lá, isso aí não faz sentido. É como outro dia, eu, no programa de televisão, eu elogiei um trabalho que o sujeito fez sobre a corrupção no PT, e daí vieram 200 avisos de, ah, esse camarada é um ateu, um materialista, ele é a favor da, sei lá, do aborto, liberação de droga. Eu falei, ah, mas e daí? O que ele disse de verdade continua sendo verdade. É certo? Não vamos depreciar o bem que a pessoa fez em função de algum mal que possa ter feito. Isso aí seria uma mentalidade difamatória. Outra coisa, a preocupação com a ortodoxia é a última que você deve ter. Né? Você pensa bem, você vê os 10 mandamentos, né? Aonde está dito ali que você tem que ser ortodoxo o tempo todo? Isso não é um dos 10 mandamentos. Você vê que, se você pegar a patrística grega e latina, está cheia de camaradas lá, que foram beatos e até santos, e que, eventualmente, defenderam ideias erradas. E qual é o problema? Né? Quer dizer, você não vai... Você só vai ser julgado por uma doutrina que você tem, que você acredita, se você se tornar um campeão dessa doutrina e se você a difundir por toda parte dizendo que esta é a doutrina da Igreja Católica. Daí você é um heresiarca mesmo, tá entendendo? Agora, se você está somente pensando na sua cabeça, ou discutindo com seus amigos, fala, você tem todo o direito de errar, você está buscando a verdade. Agora, a busca da verdade só funciona quando você entra nela de alma limpa. O que quer dizer é o seguinte, que vamos dizer, a sua relação com Deus é uma relação sincera. Você é capaz, vamos dizer, de se apresentar perante Deus e se confessar. Né? Mas eu acho que as pessoas não sabem nem direito o que é confessão. Hoje eu acho que se confessar é fazer uma listinha de pecado. Né? Você tem que buscar a mais profunda sinceridade que você possa e eliminar todo o elemento teatral da sua conduta. Esta é a primeira coisa. Se você não está certo de que fez isso, então não entre em discussões, altas discussões teológicas, nunca. Né? Porque ver, o funcionamento da nossa mente é muito rápido, mas o da nossa personalidade é lento. A mente pode entender qualquer coisa que ela esteja lendo no momento, tá certo? Mas em que medida isso é absorvido e assimilado como verdade no fundo da sua pessoa? Esse é que é o problema. Quer dizer, vale mais a pena você refrear um pouco a sua curiosidade, tá certo? Que é apenas uma agitação mental, tá certo? Em nome, vamos dizer, da solidez e seriedade da sua busca. É esse que é o problema, não é o problema do conteúdo ortodoxo ou heterodoxo. Senão nós acabamos pensando como Sidney Silveira. Sidney Silveira está ali mandando todo mundo para o inferno. Mandou Cornélio Fabro para o inferno, mandou Dan Scott para o inferno, é tudo herético. Isso é coisa de maluco, isso é um sintoma psicótico apenas. Né? Então, primeiro, né, o dever de condenar heréticos é somente das pessoas qualificadas e designadas pela Igreja por isso. Você não pode sair carimbando os outros como herético por conta própria. Né? Isso é horrível. Segundo, vamos dizer, uma acusação de heresia, ela tem que ser baseada no pensamento inteiro do sujeito e você vê se cada ideia está convergindo para aquela finalidade flagrantemente herética, que é de impor como doutrina católica algo que não é doutrina católica. Fora disso, você não pode dizer esta ideia é herética, aquela ideia é herética. Não, não existem ideias heréticas. Né? Só existem doutrinas heréticas como um todo. Então, e mesmo assim, olha, a coisa é muito difícil. Então, eu diria, não se preocupe. O problema não é saber se os livros que você está lendo são heréticos ou não. O problema é saber se você está fazendo a coisa certa. Né? Se você está encaminhando a sua vida intelectual de uma maneira verdadeira, sólida, séria, tá certo? Então, você vê, a pior coisa é pessoas muito jovens, né, que leem muito, mas não têm experiência da vida para dar respaldo àquilo. Então, elas não sabem do que estão falando. Combinar palavras, combinar ideias, é a coisa mais fácil do mundo. Né? O reconhecimento não é isso, não. Pô, né? Se você está muito interessado no assunto, você pensa assim, olha, então vamos supor que eu vou morrer agora. Né? isso aqui ainda tem alguma importância para mim? Se não tem, então por que está estudando isso? Então, o estudo é também, vamos dizer, é, de certo modo, a autocriação de uma personalidade. Não é isso? E a personalidade é a roupagem com que você se apresenta diante de Deus. Quer dizer, quem você realmente é. Não são, vamos dizer, os atos isolados que você fez esse pecado aqui, você fez esta obra meritória ali. Não, não é assim. Não é isso? Quer dizer, nós pensamos assim porque a nossa mente, ela só consegue pensar uma coisa de uma vez. Então nós subdividimos, como Descartes. O problema é muito grande, você subdivide em pecado. Mas Deus não precisa fazer isso, Deus enxerga você inteiro de uma vez. E aliás, é o que ele enxerga em você que é o que você é. Tá certo? Então, quer dizer, o problema da sinceridade perante Deus é o problema básico da vida. É o mandamento número um. Faça o que quiser, mas não engane Deus. Não tente trapacear. Confie nele, né? Confie que ele sabe mais do que você, que ele pode agir sobre você mais do que você mesmo e que, de algum modo, ele já está te refazendo neste mesmo momento. Então, eu acho que isso é que é o pilar da vida intelectual. Se você falar busca da verdade, fala, peraí, o que você está entendendo por verdade? É uma ideia, uma doutrina que você vai descobrir, falando, o que adianta uma doutrina verdadeira na mente de um sujeito falso? Ele vai transformar aquilo em falsidade, ele vai entender errado. Então o problema não é se a sua ideia é verdadeira, o problema é se você é verdadeiro. Não é isso? E esse que deve ser o critério. Se você tem, vamos dizer, se você... Eu acho que a gente deve buscar uma certa afinidade espontânea com a igreja na base do amor que a gente tem por ela. Né? Porque você tentar controlar as ideias uma por uma, você virou Sidney Silveira. Você está entendendo? Que é a pior coisa que você pode fazer na vida. Né? Não dá para fazer isso. Quer dizer, você imagina... Você pegar toda a cultura contemporânea e dizer, agora nós vamos fazer aqui, né, o Tribunal do Santo Ofício e nós vamos examinar tudo isso um por um e vamos dizer o que é herético e o que não é. Quantas pessoas precisam para fazer um negócio desse? E durante quanto tempo? Né? Então, você vê, era também o problema do Orlando Fedeli, o cara ficava ali procurando herético. Onde você procurar heresia, você vai achar. Se você procurar na obra de Santo Tomás de Aquino, tá certo? Você vai achar. Será que ele fez alguma heresia? Não, não é que ele cometeu heresia, mas certas afirmações dele, tomadas isoladamente, podem parecer, podem soar como. Entendeu? Então, você não pensa que Santo Tomás de Aquino, tudo que ele escreveu, foi aceito imediatamente pela igreja de braços abertos. Ao contrário, né? Foi rejeitado, teve muita discussão, e Santo Tomás de Aquino só foi declarado um doutor da igreja no século XIX. Né? Ou seja, houve ali 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 séculos de discussão. De repente alguém diz, não, aqui está aqui o magistério infalível. Eu digo, tu está biruta. Né? O magistério infalível é o magistério da igreja, quer dizer, aquilo que está registrado no dogma da igreja, que é uma coisa muito pequena. É só aquilo que é magistério infalível, o resto não é. Nem tudo que um doutor da igreja escreve é magistério da igreja, nem tudo. Então, o próprio fato que eu quero falar magistério infalível, digo, isso é loucura, isso é demência. Bom, o que mais? Aqui, Marcelo Brasil pergunta, o inconsciente é um conceito rigoroso, apenas uma figura de linguagem? Muitas vezes, ao ler as obras de Freud, tem a sensação de que ele usa a ideia de inconsciente apenas como um subterfúgio para ocultar sua ausência de compreensão de determinados fenômenos e processos psicológicos. Então, muito bem. A melhor coisa que eu já li a respeito é uma apostila do Maurice Pradin. Apostila não, é um capítulo do Tratado de Psicologia Geral do Maurice Pradin. que chamamos dois inconscientes. Ele diz o seguinte: você nasce com um determinado inconsciente, quer dizer, um conjunto de mecanismos e de circuitos que funcionam sem que você tenha o menor controle, né? Quer dizer, você não sabe como você respira, você não sabe como você faz digestão, você não sabe como funciona a sua memória, e, no entanto, tudo isso funciona. Então, isso é um inconsciente natural, tá certo? E existe um segundo tipo de inconsciente, que é, segundo o Dr. Freud, causado pela repressão, mas, em última análise, causado pela mentira. Quer dizer, é a tal da mentira esquecida na qual você ainda acredita. Então, você cria essas estruturas. Elas não são naturais, tá certo? Mas elas podem adquirir um grande poder sobre você. Elas podem falsificar tudo, podem falsificar a sua vida inteira. E, depois de um certo ponto, você não tem mais controle do que você fez. Então, você criou um outro personagem, tá certo? E este personagem atua sobre você por meios hipnóticos. Então, nós não podemos dizer que isso não existe. Você tem um livro do Gérard Mandel, um grande psiquiatra francês, em que ele diz: olha, a gente ficou aqui no consultório, né, do lado do divã, ouvindo essas coisas anos a fio. Você às vezes tem a impressão que por baixo da pessoa existe mesmo uma outra pessoa que está lá para enganá-la, tá entendendo? E o que você está tentando desmascarar e não consegue, né? Então, isso pode acontecer. Não que isto exista substantivamente, tá certo? Mas é como no papel que você incorporou. Quando você incorpora um papel social e você começa a agir de acordo com aquelas normas, e você as introjeta e você acredita naquilo, começa a sentir de acordo com o que o seu cargo, a sua posição existe, o que é? Isso é um processo auto-hipnótico, evidentemente. E o inconsciente existe por esses meios. Não se pode dizer que ele não existe e não se pode dizer que ele seja uma substância. Ele é um papel que o indivíduo representa, né? Aliás, são muitos papéis que nós representamos e nós não temos controle de todos eles. Por isso que vamos dizer que é muito importante, você só pode controlar mais ou menos isso pelo método da confissão, onde você tem um papel que você assume como seu por toda a eternidade, né? Que você assume aquele perante a morte, né? Então, a partir deste, este mais ou menos te garante um pouco contra esses outros papéis que você assume. Inclusive, outros que você assumiu quando tinha 4 ou 5 anos e que você não lembra mais. Mas, olha, a prova de que isto existe, vamos dizer, é o fenômeno que tantos estudiosos, tantos psicoterapeutas já estudaram sob mil ângulos, que é o fenômeno do ressentimento permanente. Quer dizer, ressentimento que você tem contra coisas que aconteceram quando você tinha 3, 4 anos, aquilo está lá permanente e interfere nos seus pensamentos. É? Como é que você vai dizer que isso não existe? E, no entanto, você não sabe de onde aquilo saiu, você não sabe, não é capaz de julgar aquilo criticamente, não é capaz de se libertar daquilo, né? Então, eu não posso dizer que não existe. Agora, também reconheço que muitas vezes os psicanalistas tratam o inconsciente como se ele fosse realmente uma outra pessoa por trás da pessoa, né? Como se fosse um ente substancial. Então, por outro lado, eu escrevi também uma coisa há muitos anos atrás. Eu não acredito que exista um inconsciente pessoal. Você tem um inconsciente. Eu falei, não, a coisa não é assim. O inconsciente, por definição, se compõe de elementos que não são seus, que vem da influência familiar, que vem da linguagem, que vem do meio social, e que foram se incorporando em você sem que você tivesse controle nenhum sobre aquilo. Então, nesse sentido, só existe inconsciente coletivo. Quer dizer, não um inconsciente pessoal que eu carrego comigo. De fato, isso aí, substantivamente, não existe. O que existe é a impossibilidade de você controlar todos os elementos que foram incorporados à sua personalidade, à sua memória, etc., etc., e que você não sabe nem de onde vier. Aquele famoso teste que eu sempre faço, de quando o sujeito emite uma opinião, pergunta: de onde você tirou essa ideia? Não? Mesmo uma ideia, não estou falando de um complexo inconsciente, nem nada, estou falando de uma simples crença que o sujeito tem. Ele não sabe de onde saiu aquilo. Quer dizer, nem aquelas partes nas quais você confia e que você lida com relativa segurança, você tem controle delas. Então, não é possível haver um controle consciente de tudo isto. Se não houvesse, vamos dizer, no fundo de nós, uma capacidade cognitiva mais fundamental, mais permanente, tá certo? Nós nos perderíamos completamente. E é justamente essa capacidade cognitiva mais fundamental é esta que você tem acesso quando você para esse jogo mental, né? E decide simplesmente aceitar o que você já sabe. Então, isso não é uma forma de pensamento, é um conhecimento sem pensamento. Então, isso aí funciona, e é somente graças a isso que nós não ficamos loucos. É por isso que esse negócio do Roy Masters funciona. Ele diz, não precisa dar a solução dos seus problemas, você sabe a solução. Só para com essa agitação mental, né? E você vai ver que sozinho aparece. Então, esta coisa de você cultivar o reconhecimento do que você já sabe, você aceitar o que você já sabe, esta é a cura desses negócios todos. Fazer 20 anos de análise não adianta nada. Quanto mais você faz análise, mais pensa, mais pensa, mais pensa. E às vezes não é questão de pensar, é questão de você reconhecer uma coisa que você já sabia. Né? Também, vamos dizer, o próprio estudo, às vezes, é uma maneira de você se complicar a vida. Né? Quando você vê que a atividade da sua mente está indo muito adiante da sua verdadeira consciência. Não é isso? Quer dizer, é uma pura agitação mental? Isso aí faz mal. Então é por isso que, vamos dizer, nesse curso aqui, eu uso um método lento. Eu digo, olha, vocês vão compreender parte por parte, mas não precisa ler 500 livros de uma vez, vai devagar, entendeu? E segue o conselho do Aristóteles, é 3 horas por dia e acabou. Se você conseguir estudar 3 horas por dia, você é um gênio. Eu não passo de 3 horas por dia nunca. Chego lá no escritório, fico arrumando os livros, fazendo uma faxina, conversando um pouco, né? Respondo uns e-mails, tal. Enfim, quanto sobrou disso tudo? Nem 3 horas. Aqui, Fernando Ferreira Júnior pergunta. Existe um fenômeno muito interessante no direito que eu percebo hoje em dia. A atividade jurídica, isso é o trabalho dos juristas, advogados, juízes, promotores, etc., limita-se a ser uma atividade que lida com textos, mais ou menos da mesma forma que o Janot diz ocorrer com a filosofia. Recentemente participei de um congresso sobre direito minerário. O que me chamou a atenção foi justamente o fato que os advogados reclamavam da ausência de legislação sobre o tema. Ou, em outros casos, da circunstância da legislação existente ser lacônica, lacunosa, etc. Isso os deixava bastante embaraçados, e eles diziam, grosso modo, assim: sem os textos legais, onde é que vamos nos apoiar para formular as soluções que nos são pedidas? Bom, esse é o princípio da equidade. Equidade, você julga por equidade quando não há uma legislação, quando a legislação é omissa, ou quando ela é demasiado, como é que se diz, lacônica, sibilina, tá entendendo? Então, o juiz tem que usar o seu bom senso, o seu senso de justiça, e decidiu que for necessário. Essa margem de decisão, o juiz deveria agradecer que isso existe, em vez dele pedir que haja uma lei para tudo. Se houvesse lei para tudo, de fato, toda a atividade se reduziria, né, a uma espécie de magistério do Sidney Silveira, comparar textos. Esse texto diz isso, aquele diz aquilo, vamos ver se combina. Não é isso? Então, isto aí é uma atividade mecânica do cérebro humano. Né? Na verdade, tem a interpretação do texto. Eu digo, se você não sabe a que o texto se refere, você nunca vai entender o texto. Né? Você só vai entender a esquemática formal dele. Então, existe um. Entre a sua. Na comparação de dois textos, existem 4 elementos. Existe um texto, existe outro texto, existe você, existe a situação. É como na antiga retórica, aquele quadrado, né? 4 pontos da antiga retórica. Você não tem como escapar disso aí. Quer dizer, a realidade é um mediador entre os textos. Ela é soberana, os textos estão dentro dela, fazem parte dela, são aspectos dela. E não adianta você esperar que o texto abarque tudo. Quer dizer, esta expectativa que alimenta, vamos dizer, um dos maiores escândalos do mundo moderno, me parece, é a existência de um poder legislativo permanente. Quer dizer, aqui nos Estados Unidos são 435 deputados e mais uma centena de senadores fazendo lei o tempo todo. Quer dizer, como? São centenas de pessoas fazendo leis. Como é que eu posso acompanhar as leis que eles estão fazendo? Não posso. Então, aquele famoso princípio de que ninguém pode alegar ignorância da lei, ele se transformou num contrassenso. Ninguém pode alegar, é conhecimento da lei. É? Você pega, por exemplo, a legislação fiscal brasileira. É? Não, alguém me disse uma vez, olha, só leis que regulam o orçamento federal, são 5 mil e tantos. Quem conhece os 5 mil? Ninguém. Então, ninguém sabe qual é a lei que rege o orçamento federal. Então, alegar conhecimento da lei é que se tornou absolutamente inviável. Você sempre pode estar fora da lei, cometendo algum delito. E pior, isso é calculado para ser assim mesmo, de modo a você criminalizar toda a população a priori. Daí, como todos estão criminosos, daí você escolhe quais que você vai punir. E escolhe conforme as conveniências do governo naquele instante. Então, quer dizer, a lei e, vamos dizer, a própria estrutura da democracia se transformou, vamos dizer, numa empulhação, numa vigarice, numa coisa absolutamente inaceitável. Então, vamos dizer, eu não sou cara de propor mundos, mas né, de propor um mundo melhor, de bom, não sei, mas não é um problema de um mundo melhor, é o problema que a existência de um poder legislativo permanente se transformou, vamos dizer, numa coisa terrorífica. Né? Os caras inventam uma norma que eu não estou sabendo, e, no entanto, ela me obriga. Isso é a mesma coisa que você se colocar totalmente à mercê dessas pessoas. Elas fazem com você o que elas quiserem. Então, eu acho o seguinte, uma lei, para ela se tornar, para ela entrar em vigência, basta ser publicada no Diário Oficial. Vocês já viram o tamanho do Diário Oficial e pensar que ele sai todo dia? Isso quer dizer que todo cidadão tem que ler o Diário Oficial da União, dos Estados e dos Municípios todo dia, para ele não correr o risco de ficar fora da lei. Quem não vê que isso aí viola os próprios princípios do direito? E viola a estrutura da realidade. Agora, isso é alimentado por pessoas desse tipo. Elas gostariam de reduzir tudo a uma comparação de textos. Então, elas precisam de mais textos, mais textos, mais textos, mais leis que preveram todas as possibilidades, tá certo? E coloquem tudo, todas as atividades humanas sob o controle da administração estatal. Ou seja, a perfeição da democracia coincide com a perfeição da ditadura. Mas os juristas romanos já diziam isso, summum ius, summa iniuria, quer dizer, o direito perfeito seria a perfeita injustiça. E é o que esses camaradas estão querendo. Isso é um estado psicótico? É. E, no entanto, são esses caras que decidem o nosso destino. Eu digo, até quando? Alexandre Magno, seria exato dizer que ateísmo é uma espécie de religião? Bom, aí é um problema. E olha, que isso é uma figura de linguagem, isso não é uma coisa muito, muito exata, tá certo? Porque o ateísmo não implica que você crie um conjunto de doutrinas. O ateísmo, às vezes, é a simples recusa de crer. Não é isso? Agora, quando você passa para um ateísmo militante, então a recusa de crer não basta. Você tem que fundamentar, não é isso? Para você defender a sua posição. E aí você acaba dando uma estrutura mais ou menos teológica para aquilo. Então, o ateísmo em si não é uma religião, mas ele pode virar uma religião em certas circunstâncias. Quer dizer, vira um corpo de crenças que se impõe às pessoas como obrigatória e condena como imorais ou malignos todos aqueles que não seguem isto. Então, é possível. Eu não diria que o ateísmo é uma religião, mas ele se torna uma espécie de teologia. Celina pergunta, essa coisa de criar um mundo, ou seja, fugir da contemplação solar do objeto para criar um objeto conforme o sujeito, é o pecado? Isso não é o pecado em geral, mas é o pecado original. Você vê aqui na Bíblia, quando Deus proíbe que Adão e Eva toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal, né? o conhecimento do bem e do mal que está naquela árvore não é o conhecimento humano do bem e do mal, mas é o conhecimento divino. Né? E o conhecimento divino não conhece o bem e o mal como nós conhecemos, quer dizer, como objetos. Tá certo? Deus conhece por determinação, ele determina o que é o certo e o errado. Então, ao passo que nós não criamos as determinações de certo e errado, nós não criamos 10 mandamentos. Né? Então, quer dizer, quando a serpente promete, vocês vão ser como deuses, é isso que ela está querendo dizer. Né? Quer dizer, é o tal negócio, são textos que não precisam ser interpretados, porque eles estão dizendo para você o que é. Essa maneira de interpretar, querer achar profundidade, isso aí é uma doença também. Né? O texto do Gênesis é muito claro. É só você lê-lo, vamos dizer, com aquela extrema, máxima literalidade que você pode ter e com uma certa ingenuidade, né? Sem você querer adivinhar um sentido por trás. Tá certo? O que interessa é o sentido que está sendo mostrado para você. Então, quem colocou a árvore lá? Foi o próprio Deus. Tá certo? Então, que conhecimento ele botou lá? O conhecimento dele e não o seu. Porque Adão e Eva não tinham nenhum conhecimento do bem e do mal. Quem tinha era Deus. Tá certo? Então, só pode ser o conhecimento dele. Tá certo? Então, se elas comerem daquele fruto, então, eles serão como deuses. Ou seja, eles passarão a determinar o bem e o mal. Tá certo? Agora, se você não entende isto, que é uma interpretação óbvia, tá certo? Então você pode começar a conjeturar que Adão e Eva eram dois idiotas, que não sabiam coisa nenhuma, e que a serpente foi lá e abriu a inteligência deles. A interpretação gnóstica. Então, se a serpente abriu a inteligência deles, é o caso de você perguntar, mas o que Deus podia ter contra isso? Então, esta interpretação gnóstica, por incrível que pareça, tem muita gente que se acredita cristã que pensa assim. É o conhecimento proibido. Eu falo, nenhum conhecimento é proibido. Né? Nenhum, zero, zero. Não há nada que a mente humana não possa sondar e desejar conhecer, nada. Agora, o conhecimento divino você não pode ter, porque daí é a propensão indébita. E o conhecimento divino não consiste em observar coisas e tirar conclusões, mas Deus tem que ficar observando, fazer teste experimental e chegar à conclusão. Ele não precisa fazer nada disso. Quando Deus diz, faça-se a luz, o que acontece? A luz aparece imediatamente. Então, o que Deus pensa é realidade. Deus não pensa ideia, você está entendendo? Ele está pensando nós nesse mesmo momento. Então, o que Deus pensa é realidade. É a realidade ou neste plano ou num outro plano qualquer que nós não temos acesso no momento, mas que a realidade é. Então, foi isso que a serpente prometeu. Você come a maçã da árvore do conhecimento do bem e do mal e você vai ser como Deus. Quer dizer, o que você pensa, catapimba, vira realidade. Entendeu? Então, é esse negócio de querer criar um mundo. Então, você, olha, você acertou na mosca. Eu digo, isso não é o pecado em geral, mas isso é o pecado original. Quer dizer, você querer ser como Deus, de tal modo que o seu pensamento passe a ser a realidade. Quando experimenta o exercício do Roy Masters, você vai ver que quase tudo que você pensa é besteira. Quer dizer, você vive o tempo todo numa rede, numa trama de pensamentos, que é assim, são discursos de acusação e defesa, tentações e temor de cair em tentação, como é que se diz? Inveja de uma pessoa que você acha superior, e daí argumentação para provar que o superior é você. É só besteira, meu Deus do céu. E as pessoas chamam isso de consciência religiosa, de moral religiosa. Ah, eu estou aqui meditando sobre meus pecados. Eu digo, olha, eu acho que isso aí é uma perda de tempo. Assim, eu vejo sempre, os meus pecados são tão numerosos que se eu tentasse fazer a lista, eu não ia poder fazer outra coisa. Entendeu? Então, o que você faz? A igreja ensina, a sua confissão deve ser sumária. É? Você não vai relatar os pecados um por um. Você vai dizer o nome genérico e pronto, acabou ali. É o máximo que você vai saber. Porque você sabe, no fundo, quais são. E Deus também sabe. Então é aquela comunicação muda. Eu não vou dizer tudo, mas Deus sabe do que eu estou falando. E o padre? O padre é que nem se fosse a estação de rádio que está transmitindo. Entendeu? A função dele é essa. Não é, não é ele que vai te compreender os seus pecados, nem ele que vai perdoar, né? Então, você, na hora que dá confiança, você está falando com Deus, né? Com o padre, né? E Deus entende você melhor que você mesmo. Então, para que você precisa dar a lista inteira? Isso. Olha, eu acho que nem o padre Pio, porque o padre Pio adivinhava os pecados da pessoa e ele mesmo dizia. Eu acho que nem ele dizia a todos. Ele dava um negócio sumário, senão ia ter que escrever um romance, até que eu escrevia a Comédia Humana de Balzac inteira para cada pecador que chegasse lá. Você fez isso, mais isso, mais isso, mais isso. Quer dizer, são os seus pecados, é o sumário dos seus pecados e não o relato de cada um, né? Porque você vê, um único pecado é acompanhado de muitos outros pecados. Você não faz uma coisa ruim se você pensar muitas coisas ruins, né? Daí você vai ter que, né, relatar todos os aspectos malignos que compuseram aquilo, você não termina mais. E você vê, quando você começa a pensar muito nos seus pecados, você vai que nem Descartes. Você acabou de fazer um que é o pior de todos. Você fez um pecado contra o Espírito Santo. Você virou as costas do Espírito Santo. Claro que ele não pode ser totalmente culpado disso, porque ele não percebeu o que fez. Então ele não teve a intenção de se voltar contra o Espírito Santo. Ele fez apenas um ato de inconsciência. Então, mas isso aí é grave, muito mais grave do que qualquer outra coisa que ele possa ter feito ao longo da vida. E esse, ele não pensa, ele fica pensando nos outros, que são completamente extemporâneos à situação. Então, aquele negócio que diz de pensar morrer um burro é a coisa mais certa. Quanto mais pensa, mais besteira faz. Você não tem que pensar tanto, né? Pensar é só para você preencher com a parte construtiva da sua mente elementos faltantes da sua experiência, né? O resto não é questão de pensar, é questão de confessar. E nem precisa confessar em voz alta, é só ficar quietinho e admitir. Então, olha, eu acho que... Olá. Tem um recado do Jaime Neto. Tem um recado aqui do Jaime Neto, peraí. Tem mesmo. Ih, caramba, o negócio é cumprido. Vamos ver. Partindo das orientações que o senhor deu para o grupo de estudos estratégicos, reiniciaríamos nosso empreitado para mapear as estratégias políticas no mundo. Espero que todos tenham ouvido essa gravação que eu fiz, botei no seminário, né? Seguem as novas atividades e a sugestão de mensagem para ser lida na aula dos alunos do COF. Ah, bom, então tem que ler. Para quem ainda não assistiu, o vídeo está disponibilizado na página do Seminário de Filosofia, conteúdo de orientação para o grupo de estudos estratégicos. A orientação para quem já está no grupo é a seguinte: 1. Assistir ao vídeo das orientações. 2. O Jaime Neto, que é o coordenador do grupo, vai enviar uma lista em seguida com todos os membros que estão inscritos no Google Groups e pedirá uma confirmação para aqueles que quiserem continuar. Relembrando o que foi dito no vídeo, nós temos que ser sérios. A formação de uma camada intelectual é um negócio que exige não a disciplina formal, mas uma disciplina interior muito grande. Quer dizer, essa disciplina consiste numa só coisa. É a sua sinceridade perante Deus. É só isto. Quer dizer, aí o Santo Agostinho matou a charada de uma vez por todas. Não é um negócio complicado, né? Quer dizer, uma fidelidade é uma continuidade. 3. Assistir o curso do Olavo serão disponibilizados no Seminário de Filosofia. Sim, ele quer dizer os cursos presenciais que foram gravados, né? Depois, 3.1. Os cursos deverão ser assistidos no prazo de 15 dias e caso haja alguma impossibilidade em relação ao tempo, as pessoas devem comunicar ao Jaime quando poderão assistir. Isso será feito em vista do pedido do professor Olavo para que todos estejam no mesmo ritmo em relação aos cursos. Quer dizer, todos os membros do grupo de estudos estratégicos. Não todo mundo, porque tem gente que está entrando agora no curso. Né? 3.2. O Jaime pede uma confirmação de todos os membros após assistir às aulas e ler a transcrição. 4. Os cursos consistirão em todo o material sobre filosofia política que estão nas páginas do seminário. Assim, o curso de filosofia política, para tanto o curso que eu dei aqui quanto os cursos que eu dei no Paraná, para os membros do grupos de estudo estratégico, mas são indispensáveis. Os conceitos fundamentais estão dados ali. Assim, os membros do grupo de estudo estratégico devem estar atualizados com o seminário de filosofia, certamente. O novo website deve ficar pronto na próxima semana e está sendo providenciado login e senha para todos os membros do núcleo de estudos estratégicos. Ademais, as apresentações dos livros serão suspensas porque nos dedicaremos ao enriquecimento teórico, conceitual e metodológico da primeira etapa. Muito bom. Para um pouco as apresentações e faz esta absorção desse material, sobretudo do curso de, dos cursos de filosofia política. Aqueles cursos, vamos dizer, no curso que eu dei aqui, eu corrigi e acrescentei algumas coisas em relação aos cursos do Paraná, mas aqueles cursos do Paraná ainda são válidos. Então é isso. Né? Então, acho que hoje já passamos do horário. Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem.